Seção 179 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Sedutora. Alva da aurora, e em lânguida sonata, vinhas transpondo a margem do caminho. Branca, bem como empalidecido arminho, alvorejando em arrebol de prata. Bendita a santa do carinho, inata, e ajoelhando a imagem do carinho, o roble altivo entreteceu-te um ninho. Alva da aurora, te acolheu a mata. Pérolas e ouro pela serrania, no lago branco e rútilo do dia, o azul pompeava, para sempre vasto. Chegaste, o seio branco, e tu chegando, uma pantera foi se ajoelhando, rendida ao eflúvio do teu seio casto. Fim do poema.